é meu sotaque engraçado. Desconhece o forró, choque, baião e chachado. Essa é pra tu, sem personalidade. Pois eu vou te mostrar esse verso originalidade. Culinária de verdade que deixa saudade na região interiorana dessa cidade. A fé que invade, vem invade os romeiros. O cheiro da cana queimada num canavial de limoeiro. Cavalo do vaqueiro chamado atitude. O aboio em declamação na beira do açude. Não seja rude, pois mude, essa é sua visão. Também nunca provou charque na brasa e alcatrão. Até o velho João teve o privilégio de ter a sabedoria do mato sem passar no colégio. Nunca sentisse o beijo da pernambucana. É parecido com caju, cajá e cajarana. Te dana com esse teu preconceito. Minha vida é desse jeito, eu tô eleito. Eu valorizo sim senhor a minha terra, prefiro a paz e não a guerra. Eu valorizo sim os costumes da minha gente, meu chapéu de couro e meu oxente. Eu valorizo sim senhor a minha terra, prefiro a paz e não a guerra. Eu valorizo sim os costumes da minha gente, meu chapéu de couro e meu oxente. Cultura nordestina, a tradição do povo na fina festa junina. A banda de pífano animando a novena. Um violeiro num pé de parede debulhando o tema. Chapéu de palha, o mato pegado no beijo. Terra mais linda que essa, eu não conheço. Da cidade ao sertão, do Agreste ao litoral. Beleza tropical do cenário cultural. Eu represento a cultura, a arte da minha gente. O Nordeste independente, a ousadia, a mistura da sensatez com a loucura, do ritmo com a poesia, do rap com a cantoria, da batida com a viola. É um pife tocado por João, um cordel pelo poeta Abdias. Vila Nova em suas cantorias, a coragem vista em Lampião. A sanfona na mão de Gonzagão, que até hoje dá gosto em escutar. É a força do povo pra lutar, porque aqui é o Nordeste independente. Eu valorizo sim senhor a minha terra, prefiro a paz e não a guerra. Eu valorizo sim os costumes da minha gente, meu chapéu de couro e meu oxente. Eu valorizo sim senhor a minha terra, prefiro a paz e não a guerra. Eu valorizo sim os costumes da minha gente, meu chapéu de couro e meu repente. Eu valorizo sim senhor a minha terra, prefiro a paz e não a guerra. Eu nasci, vivi, sobrevivi no clima tropical. Aproveitei o sol do interior e do litoral. Nesse momento estou na terra do frevo carnaval, ouvindo Chico Sainz, Nação Zumbi e Manguezal. Meu mundo é real, sem fantasia, sem ficção. Minha literatura é de cordel, né não? Meu rei é do baião, meu café pisado no pilão. A esteira de palha de coqueiro é meu colchão. Sigo a tradição de um antepassado meu, que comprou um vinil de jazz do pandeiro e me deu. Quem influenciou eu na minha demanda? Valorizo maracatu, rural e a ciranda. Meu pensamento anda, revolução, Palmares, Zumbi, Nordeste, nação. Minha alimentação é adubada, quiabada, machixada, buchada, rabada, feijoada. Pra sobremesa, cocada ou goiabada. Nordeste é o lugar, ha, rapaziada. Não desmerecendo o lugar de ninguém, mas defendo o meu território que convém. Eu sei que existe o preconceituoso que insiste em ser nacionalista rigoroso. Eu valorizo sim senhor a minha terra, prefiro a paz e não a guerra. Eu valorizo sim os costumes da minha gente, meu chapéu de couro e meu oxente. Eu valorizo sim senhor a minha terra, prefiro a paz e não a guerra. Eu valorizo sim os costumes da minha gente, meu chapéu de couro e meu repente. Eu valorizo sim senhor a minha terra, prefiro a paz e não a guerra. Eu valorizo sim os costumes da minha gente, meu chapéu de couro e meu oxente. Essa é pra tu!